Você que tá nos ouvindo agora, você veio do macaco? De onde você veio? E a Bíblia? Quem será que escreveu a Bíblia? E como que a gente chegou até aqui, hoje, do jeito que tudo está? Ciência ou Deus? Parece começo do Globo Repórter, mas não é não. Estamos aqui hoje com novas pessoas no podcast. Gostaria de apresentar para vocês nosso querido Paulinho. E aí, galera? É muito bom estar aqui com vocês aqui, trazendo, poder trazer um pouco desse assunto, né, Denis? É meio polêmico aqui, mas dentro do que eu sei, eu vou estar falando aí com o pessoal, não, aí, esclarecendo algumas coisas. Ele tá com um caderno aqui que tem 30 centímetros de altura. Tudo que eu... Trouxe um estudo pra gente. Por que você trouxe essas quatro bíblias, Paulinho? Cara, isso aqui eu vou falar daqui a pouco, após se apresentar o restante do pessoal, fechou. Aí, fechou? Estamos aqui também com o nosso querido amigo Rael, estreante no Pode Crer. Uhul. Diga um oi aí, Rael, para nós. Oi aí, galerinha. É um prazer imenso poder estar aqui junto com o Denis, Thiago Mafra, o Paulinho aqui com todo o seu conhecimento, né? Estamos aqui para aprender com o Paulinho, porque o cara é massa, o cara é bom, hein? O cara é bom, o cara é firmista. Paulinho já me deixa palestrar hoje pra vocês gente. Vocês já estão me deixando constrangidos. O Paulinho é palestrante. Professor Paulinho palestra no Pode Crer. Então fechou. Bom, o que acontece? Quando você é confrontado com religião, se a pessoa não sabe de que religião você é, ou se ela sabe, a primeira coisa que vem na cabeça dela é como que tudo começou. E, né, poucos gostam de acreditar e poucos fogem da teoria de que Deus criou tudo, porque, na verdade, assim, ó, jogando a real da real, se você pensar 0 a 0 aqui, não faz sentido, né? A ciência, às vezes, ela consegue justificar. E aí, a gente tá no mundo atual, o que acontece? O pessoal procura o que é mais rápido, a gente procura o que é mais rápido. Então, beleza, eu vou me apoiar lá em Darwin, que eu vi no YouTube, que é convincente, beleza, eu vou procurar outra coisa. E aí, a gente chega no resultado de hoje. Para poder acabar com isso, a gente trouxe aqui alguns pontos interessantes sobre a Bíblia e a ciência. Nós vamos cruzar isso ao longo do podcast, porque às vezes pode te ajudar, fechou? Bom, Thiago, gostaria de acrescentar alguma coisa antes da gente ir? Seria muito legal que você que está ouvindo imaginasse que as perguntas daqui fossem para você. Você ia saber responder... Se uma pessoa chegasse a você e falasse, fizesse essas perguntas, você ia estar com a resposta à ponta da língua, você ia vacilar, você ia... Então fica atento e vamos aprender junto. Beleza, então para começar, vou jogar uma pergunta na roda. Opa, manda lá. Fechou? Sim. Bom, é o seguinte, se você mistura lá, caiu um relâmpago num ser pequeno lá, que eu esqueci o nome agora, e aí ele foi evoluindo, e agora a gente tem capacidade de pensar, certo? Será que isso foi uma obra do acaso? Ou será que a gente é obra de uma mente inteligente? Cara, isso aí é um... Essa teoria daí, isso aí parte de Charles Darwin, né? Isso. Ele é o cara, assim, que fortaleceu bastante essa ideia aí. Ele foi influenciado por outro cientista também. Mas, assim, ele que escreveu o livro, né, da teoria da evolução, como tudo começou, ele parte desse princípio mesmo que você falou, né? Um caldeirão ali e tal. Uma massa estranha lá isso. Começou. E aí ocorre um fenômeno ali que ninguém consegue explicar. Eles mesmos não conseguem explicar, né? Esse fato que aconteceu, um ser unicelular foi se multiplicando e tal, virou um peixinho lá dentro, depois saiu, virou mamífero e tal. É toda uma sequência aqui, vamos encurtar a parada aí do negócio, porque senão fica muito longo aqui. Cara, é algo impossível, né? De explicar. É algo impossível de explicar, é um negócio. Já te perguntaram, Rael, de onde você veio alguma vez? Você tem um amigo muito racional assim, mas é dois e bom? Então, eu era muito amigo do King Kong, sabe? Mas é um negócio fora do... sem base, não tem base. Porque a gente, com memória, a gente lembraria, né? De um tataravô, né? Que tinha muitos pelos e que não falava, né? É. Então, justo. E eu acho que com a memória que a gente tem, com as coisas que a gente vem sendo escrita, cara, não tem como... ter outra base, a não ser biblicamente. Uma coisa que eu pensava antes é o seguinte. A gente evoluiu do macaco, certo? Então os macacos que ainda existem... Eu não. É, teoricamente. Ah, mas os macacos que ainda existem, o que, que vai acontecer com eles? Tipo, por que, que o macaco ainda existe? É, essa pergunta que todo mundo faz, né? Não era pra existir o macaco ainda, né, cara? Em si. É algo assim que se for parar pra pensar, não tem como explicar, né? Não. Agora, acontece o seguinte, que nem a teoria da evolução. Nessel falou aqui de pensamento. No, na verdade, assim, não teria nem como nós ter esse pensamento que eles falam que seria de milhões e milhões de anos atrás, né? Os Sim. homens, os primeiros homens surgiram. O que eles falam a respeito da evolução, tem um peixe que chama selacanto. Alguém já ouviu falar? Já. Selacanto. É, eles falam que alguns mamíferos e alguns mamíferos que existem vieram desse peixe selacanto, que foi extinto há aproximadamente 200 milhões de anos atrás, entendeu? E aí eles tinham os fósseis desse peixe e tem até as nadadeiras dele lá que movimenta, que eles falavam que era uma pata do animal, que aquilo ali virou uma pata de um animal que evoluiu e tal, e tudo. Beleza. Só que aí, alguns anos atrás, agora tem até uma matéria no Globo Repórter que saiu, localizaram vários desses peixes selacanto nadando pelo oceano e ele não. é exatamente igual a 200 milhões de anos. Então ele não evoluiu. Só que aí o que acontece? Aí eles falam, quando acontece uma falha assim, eles não conseguem comprovar, que né, eles não conseguem comprovar nada, né? Eles falam o quê? Falar, ah, não, mas esse peixe é uma exceção, nós imaginávamos mesmo que ele teria evoluído, mas na verdade não evoluiu, é uma exceção, entendeu? Então eles nunca assumem os erros, né? É complicado. Não tem prova científica nenhuma, até por isso que é uma teoria da evolução. Exatamente. Se você pesquisar na internet selacanto, que é esse peixe que o Paulinho tá falando, você vai ver muitas fotos dele atualmente. E é engraçado, porque ele é um peixe que parece ser um peixe muito velho. É. Ele é peixe de águas profundas, né? É, realmente é um peixe Ele antigo. É um peixe estranho, mas ele tá aí, né? Vivendo paralelo com a sua versão, né? É a mesma coisa de você usar o Windows 10 e usar o Windows 98 ao mesmo tempo. Isso. Você não faz isso, você vai usar os dois. É, ficou ruim. É, mas é isso aí. Eu não entendo muito você vai usar de. O melhor. Eu não entendo muito de computação. Eu acho que seria você falar assim, Windows, você falou que é o Windows 10. Windows, que é o mais novo. É, o mais antigo seria o quê? O 8. É, eu não entendo de computador. Então tá, é como se falasse assim, eu tenho um Windows 8, né? E aí você pegar e falar assim, deixar teu computador ali e o computador simplesmente, do nada, apareceu o Windows 10 aí, entendeu? Ele evoluiu sozinho? Não, alguém criou e colocou aí, seria mais... Diga aí, Thiago. Essa teoria, nessa fase em que o animal sai da água e vai pra terra e... Ele perde as nadadeiras e cria patinhas e vai escalar árvores. Você parava pra pensar, então todos os anfíbios não seriam mais anfíbios. Verdade. O que é um anfíbio, né? Anfíbio é o que eles falam, que alguns evoluiu, outros não evoluiu, né? Eles falam isso, tipo assim. Então quando eles falam do selacanto, ah, esse peixe não existe mais, o fóssil dele está aqui porque um dia ele evoluiu e ele virou um mamífero. Então os peixes que ficaram não evoluíram, né? A ideia deles é essa, só que eles não mostram como isso acontece, não é testável, né? É uma ciência... Não é uma ciência devidamente estabelecida e não testável, apenas ideias e teorias. Sim. É uma autoafirmação. Apenas ideias e teorias, certo? Bom, e aí o que acontece? Se você procurar, muitos professores, eu particularmente, também eu faço faculdade... A Muito Isa. Divulgado isso, né? No meio da faculdade. É. A Isa também faz. E assim, professor não adianta, cara. Professor, a maioria acredita na evolução. Não tem como fazer. E gostam de expor isso. E aí acontece que é muito falado em cima de você. É, o mundo da ciência comprou essa ideia, né? Comprou essa ideia e divulga. Mas hoje, existe alguns grupos... Tem, não sei se você já ouviu falar, dos criacionistas. Sim. Criacionista e do design inteligente também. É bem, bem legal, assim. O criacionismo eu acho interessante porque... Primeiro, o que acontece? O cientista. O cientista, ele não pode tomar partido de nenhum lado, né? O cientista é, o fato, né? É alguém que está em busca de descobrir a verdade. Exatamente. Né? Ele não julga. Ele, né? Então ele tem que testar, fazer testes e não apenas comprar a ideia de alguém. A parte do criacionismo, eu acho interessante, tem um criacionismo bíblico, uhum. O científico e o religioso, né? São três tipos. O científico são vários cientistas de várias as áreas da ciência, sim. Né? Uhum. Que não é que eles tentam provar Deus. É que eles fazem os experimentos da teoria da evolução e vê que não faz sentido. Porque existem, por exemplo, existem leis da natureza, né? Que, por exemplo, tem a gravidade. Tem a lei da gravidade. Por que que você está aqui parado na Terra? A gravidade. Por exemplo, existe a segunda lei da termodinâmica. Sim. Que diz o quê? Que é algo que você deixar... Deixa eu fazer um exemplo que é mais fácil do que pode explicações. Pode fazer, à vontade. Por exemplo, você comprou um celular novo. Tá aqui na minha mão, meu, mas já tá... Aqui, ó, o meu. Ó a situação que tá. Parece da minha mãe. Tá mãe, meio né? Judiado. Ele era novo quando eu comprei na loja. Sim. Certo? O que acontece com a lei da termodinâmica? Diz que aquilo que tá ali... Vamos falar, eu tô falando do celular. O celular, vamos falar assim, eu comprei ele. Se eu deixar ele 1.000 anos, eu não vou mexer nele. Ele vai ficar aqui 1.000 anos, comprei novinho. O que vai acontecer quando eu voltar daqui 1.000 anos? Vai ter deteriorado. Sim. Você compra uma roupa nova. Mesmo se você não usar, deixar no guarda-roupa daqui 1.000 anos. Então, a lei da termodinâmica, a segunda lei, diz que tudo que existe vai do organizado ao caos. Ela nunca se organiza, entendeu? Por exemplo, uma explosão. Vamos falar que você explode... Big Bang. Isso. Você explodiu o celular. O que aconteceu? Ele explodiu. Ele vai voltar a ser um celular novamente? Nunca mais. Não. Então, é o caos, né, que ocorre. É a explosão. E aí a gente volta no Big Bang. Porque o Big Bang foi uma explosão que, teoricamente, fez o quê? Organizou tudo. Isso. E isso vai contra uma lei que o Paulinho acabou de falar. É. Que as coisas partem do organizado e vão para o desorganizado. Então tá aí, Big Bang... Né? Você pode acreditar, mas é uma lei da ciência é uma aqui, lei, não. É uma lei da natureza, né? Não tem como, não é o cientista que inventaram essa lei. É, né? Então, é uma ela regra existe, seguida, igual ela a gravidade. É uma regra, é igual, por exemplo, as plantas, o jeito que as plantas se alimentam através da fotossíntese, é uma lei, então eles vão descobrindo. Essa lei da natureza é tipo, é o motivo, por que que as sim. coisas acontecem. Então, uhum. os cientistas eles vão descobrindo e sabem uhum. por que que isso acontece. Exatamente. E é engraçado que por tanta falta de prova e tantos meios de você refutar essa teoria, acaba sendo uma crença, né? Porque você não prova. É, você pode refutar de várias formas, então a teoria da evolução passa a ser uma crença. Passa a ser uma crença. E eu acho que você tem vira que ter uma mais, religião, você né? tem que ter mais fé pra acreditar que tudo veio ao acaso do que acreditar que um arquiteto planejou tudo. É. E assim, uma das coisas que a Bíblia fala sobre Deus, que ele dá existência a coisas que não existem. Certo? Certo. Se a teoria da evolução fosse verdade, também estaria dentro da Bíblia. Porque é uma coisa que se transforma. E Deus dá existência às coisas... ele dá existência às coisas que não existem. Então, você não veio do acaso, você não é uma transformação. Você... Um dia foi impossível você existir e Deus fez, ele te fez do zero junto com a natureza. E a vida é muito complexa, né? Se você for parar para pegar a vida e tudo que ocorre na natureza, é muito complexo. Tem um estudo que diz, uma publicação científica, que diz que se o indivíduo fosse nascer sozinho, igual lá na teoria da evolução, uhum. não vamos ficar pegando muito na teoria da evolução, não, mas só para fechar esse caso. Beleza. Teria que ter, no mínimo, 300 proteínas. E aí, os cientistas, eles falam o quê? Que isso é impossível, teria que ter algo muito complexo. Na verdade, uma célula, ela é muito complexa. Na época de Darwin, ele acreditava que era... Ele dava um exemplo de célula como se fosse uma gelatina, entendeu? E hoje em dia, sabe que ali tem um mundo ali dentro, cara. É muito interessante. Quando você começa a ver sobre células, as coisas assim, é tipo uma fábrica ali dentro, entendeu? Elas trocam nutrientes umas com as outras. Existe tipo rodovias ali, entendeu? Que são os ribossomos que... Eles percorrem aquilo lá para proteína e tudo. Uhum. Cara, é muito interessante, é muito complexo. Não vou saber falar com precisão tudo. Uhum. Mas produz energia ali dentro da célula. Uhum. É um negócio microscópico, cara. A vida, ela é muito complexa. Você pega, por exemplo, aqui, deixa eu só dar alguns exemplos agora. Até voltando no caso dos criacionistas e design inteligente, eles começam a achar indícios, né? Como a vida é tão complexa, eles começam a achar indícios que nunca, nunca poderia ter uma explosão, ter colocado essa organização toda, entendeu? Por exemplo, se você pegar... É como se você pegasse... Vou dar um exemplo aqui do Big Bang, né? Você entrou no assunto do Big Bang. Se você pegar a Bíblia, tem bastante letra lá, né? Você recortar todas as letrinhas pequenininha, colocar dentro de um saco plástico, subir em cima de um prédio no dia que... Vamos falar que não tá nem inventando. Vamos favorecer, vamos ajudar. Aí você pega e joga tudo lá de cima, cara. E aí, na hora que você desce, elas se uniram tudo e se organizaram tudo de novo e a Bíblia tá lá formada de novo. Cara, é impossível disso aí acontecer, sim, né? Sim. Aí você pega, então, o DNA, as células, né? A própria Terra, a camada de ozônio, né? Então, existem leis naturais que não teria como isso acontecer. Como fazer? E você olha e você fala assim, né? Eu fui, talvez... lá no Big Bang, mas não, cara, é tudo que existe nessa teoria, fala que foi criado no Big Bang, entendeu? É. Tudo do jeito que se estabeleceu na Terra, do jeito que tá hoje, foi criado pelo Big Bang. E você sabe como que é essa partícula do Big Bang, cara? É muito interessante, assim, eu sei mais ou menos. Conte-nos. Você pega um centímetro, você divide por 10. Da onde surgiu tudo que existe hoje? Uh-huh. Você pega um centímetro, você divide por 10. Você achou um milímetro. Você pega esse 1 milímetro, você divide por 1000. Aí você pega esse, acho que é nanômetro, um negócio assim, uh-huh. E você divide por 1000 de novo. Então você tem uma partícula, cara, uma não, partícula... É uma partícula. Cara, uma partícula ali que você não tem noção. Então, aí eles falam que essa partícula, que você dividiu várias vezes por 1000 de 1 centímetro, e chegou, ela explodiu e formou tudo que existe hoje. Cara, é algo impossível. Não tem como. Doutor Enéas mesmo dizia que ele só acredita em Deus porque ele estudou muito, cara. De tanto que ele estudou, ele era cardiologista, estudou física, formou... Meu nome é Enéas. E ele falou, eu só acredito em Deus porque eu estudei muito e eu sei a complexidade que é e eu sei que nada dessa essa complexidade atômica, astronômica, nada disso seria se não tivesse um arquiteto. Eu conheço assim vários cientistas, sim. Que, não pessoalmente, né? Mas eu conheço vários cientistas, histórias de vários que falam que o cientista que estuda pouco, ele continua sendo ateu. Agora, um cientista que estuda muito, que pesquisa muito, ele começa a ver, cara, a complexidade da vida, cara. Não tem como. Eu peguei exemplo aqui de um que a gente estuda... quem faz engenharia, área de exatas, alguma coisa, com certeza já ouviu falar do Pascal. Você já ouviu falar do Pascal? Cara, vagamente. Na escola você vê um pouco disso. Ele que fez... Sabe a pressão do pneu? Uhum, quando calcular a pressão do pneu? Ah, tá. Pressão em si. Ele que é o cara que descobriu essa conta. Ele é um cara firmeza. Muito legal. Inteligente. E ele fala assim, ó... calma que eu vou descer aqui. Ele fala assim, ó... As investigações científicas revelam novas maneiras com as quais Deus trabalha e nos trazem revelações mais profundas do totalmente desconhecido. Então, o que, que eu acho que na minha cabeça? Quando eu penso... na criação do universo. Eu penso Deus fazendo assim, ó. Enigma pra cá, enigma pra lá, enigma pra cá. Se você descobrir isso, você vai fazer tal coisa. Isso vai ser pra tal coisa. E aí, o que acontece? Você já parou pra pensar que agora a gente tá aqui com o microfone na mão, que é magnético. Ele capta o som da sua boca, ele leva pra uma mesa de som, que leva pro meu computador. Aqui tem ferro, aqui tem coisas muito pequenas que funcionam. E se você pegar 200 anos atrás, daqui era a Terra. Verdade. Então, Deus deixou muita coisa pra gente poder misturar. Fez o homem que pensa, né, cara? Isso é muito legal. O melhor computador do mundo, cara, que tem atualmente, que faz não sei quantos milhões de cálculos por segundo, diz que não se compara ao cérebro humano ainda. Porque... um computador quântico. Isso, nós estamos aqui fazendo... nós estamos conversando. Exatamente. Mas, na verdade, o nosso cérebro está fazendo... processando milhões e milhões de contas, né? Uhum. E não se compara. Não se compara. Entendeu? E a gente não liga na tomada, cara. Então. Já parou pra pensar? O que que faz a gente pensar com tanto... né? É arroz, feijão. É interessante saber que energia que tem no nosso corpo, né? No corpo não, no cérebro, cara. Exatamente. Diz que seria suficiente para acender uma lâmpada, eu não sei quantos watts que é aqui, mas a energia e o próprio nosso corpo, as células, né? produzem, cara, tudo isso. É algo impressionante. Verdade. Olha que engraçado. Ô, Denis, você que tá, tipo, na faculdade, né? Você vai saber bem mais que eu. É. Aquela, eu tava olhando esses tempos atrás, assim, quando fala de criação, então tem a sequência de Fibonacci, né? Isso que eu ia falar. Cara, eu muito ia falar louco. Isso agora. Você já falou Fibonacci? Cara, é muito louco, né? É uma assinatura do Criador, cara. Exatamente. Vamos, vamos falar que... assim, ó. Nem se não for Deus. Vamos assim, separar um pouco aqui. Se não foi Deus vamos que fez. Vamos falar com Mateus. É, vamos falar... É, porque, tipo assim, do criacionismo, tem cara que acredita que... Eles estudam tanto e sabem que foi criada. Uns acreditam que foi os ETs que criaram. Não, é o mais louco. Outros, os espíritas acreditam que foi um espírito evoluído, né? É. Então vamos separar um pouco as coisas por enquanto, porque no final, cara, nós vamos revelar aqui o criador de todas as coisas, cara. Fechou. Entendeu? Fechou. Essa sequência de Fibonacci. Ela é muito legal, porque, tipo assim, ó, se você faz a matéria de cálculo, cálculo 1, 2 e 3 na faculdade, e algumas outras matérias de geometria, você começa a ver relações nas coisas. O professor, ele ensinou como... Faz um cálculo que você chega no número de Fibonacci, entendeu? Você vai somando 2 com o anterior, é um negócio assim. É, exatamente. E o que acontece? Existe uma coisa que chama série geométrica. É um tipo de cálculo que você faz. Não. E essa série geométrica, ele é a base do Fibonacci. Ah, que legal. E aí ele começou a dar exemplos. E aí, tipo assim, a distância dos seus dentes, se você fizer o desenho de acordo com a sequência do número de Fibonacci, você vai ver que dá o número. Olha que legal. Se você pegar, tipo, a distância do teu olho até a sua boca e começar a calcular, você vai ver que dá o Fibonacci. Aquele... Você conhece Pitágoras? Tem um que é o círculo de ouro, né? Um negócio assim, como é que é? É, esse um daí mesmo. Aí, cara. As conchas, elas seguem esse círculo. Ah, não. Então é o Fibonacci mesmo, segue... É o Fibonacci. É o Fibonacci. Ah, tá. É, ó, você encontra, por exemplo, você encontra no corpo humano, você encontra na orelha, tem a sequência de Fibonacci. Exatamente. Nas tem no redemoinho do cabelo, tem. Sim. A sequência. No formato do rosto, no ângulo lateral, você encontra. Você encontra nas conchas, na semente dos girassóis, na onda do mar, na borboleta, no abacaxi você encontra. E nas folhas também, cara. Nas então, folhas, sim. É tipo assim, é uma assinatura do cara do que cara. Fez tudo isso aqui, da mente inteligente que exatamente. Criou tudo. E uma estratégia utilizada pelos pintores antigamente, por exemplo, Mona Lisa e outros quadros, a Santa Ceia também, Leonardo da Vinci, eles utilizam, tipo assim, a técnica utilizada para chamar a atenção das pessoas, dar enfoque no que tá acontecendo, ela utilizava, se você pegar, traçar geometricamente as linhas, ela tem uma relação com o número de Fibonacci. É, até as empresas de marketing hoje, no mundo inteiro, cara, eu tava vendo um documentário, eles utilizam essa sequência de Fibonacci para na hora dos Photoshop enquadrar o rosto ali dentro, porque eles têm uma visão que aquilo ali é uma perfeição, é algo sim. perfeito. É a perfeição. É. E é agradável aos isso. olhos humanos. Exatamente, sim. fica uma coisa mais perfeito. Agradável e fica familiar também. Você já tá acostumado a olhar pra natureza. Isso. A natureza tem Fibonacci, então você tá lá guardado no seu cérebro. A hora que você olhar para uma coisa tão perfeita... Exatamente, padroniza. Agora me fala, acende uma bombinha. Como é que essa bombinha vai fazer o número de Fibonacci nas partículas que ela explodir? Não tem como. Não vai. Felizmente. Tem uma piada que fala assim... Felizmente não vai. Explosão criasse alguma coisa, Síria já tinha uns 3 planetas lá. Ah, né? É? Boa, gostei. Boa mesmo. Da hora. Beleza. E aí é o seguinte, muitas vezes a gente é confrontado, né? Sim. Falar, Paulista, tem mais algum dado científico pra trazer? Ao decorrer, eu vou sim, falar algumas beleza. Coisas aqui. A gente pode falar sobre o confronto que a gente recebe diariamente? Diariamente opa, não, vamos, mas... Vamos. Beleza. Bom, já conversei com amigos meus a respeito. E foi tipo assim, Denis, onde você vai sábado? Vou na igreja. Por que você vai na igreja? Porque os meus amigos estão lá e a gente vai fazer uma coisa legal, que é que a gente acredita em Jesus, a gente vai fazer uma coisa legal e além de tudo tem o bônus de estar com Jesus, estar com Deus. É verdade. Mas Deus nem existe. Como é que é? A Bíblia é machista? A Bíblia, ela defende tal coisa? A Bíblia não justifica nada? Já foi tudo comprovado cientificamente? E aí, gente, o que fazer? É complicado. Eu às vezes fico pensando, né? Imagina uma menina, uma mulher hoje, século 21, ela fala, não, vou dar uma lida nessa Bíblia aí, vou ver como é que é o negócio. Ela abre a Bíblia e lê lá, mulher não pode pregar. Que deve passar na cabeça dela, mas isso também é uma coisa que hoje em dia as pessoas têm muita preguiça de estudar, né? Tem muita preguiça de saber mais, de procurar, de conversar com quem entende, um teólogo, um pastor. E leia, meu Deus, mulher não pode pregar. Machista, não sabe Bíblia. Ixi, coisa de gente retrógrado. Exatamente. É. E aí, a criança, ele, tipo, pelo menos esses amigos meus, eles veem a gente como pessoas acomodadas, que não realmente estudaram, sim, e se apoiam na Bíblia, porque, né, a Bíblia começa lá com o versículo e a gente acredita que aquilo é verdade. É verdade. Tipo assim, eu comecei a pesquisar há alguns anos atrás a respeito tudo dessa questão de se a ciência comprova, que prova nós temos. Porque eu já fui confrontado algumas vezes as pessoas falarem assim, a gente querer falar de Deus, falar de alguma coisa da Bíblia para a pessoa, e a pessoa pegar e falar para você assim, cara, a Bíblia é um papel, o papel aceita tudo, entendeu? Aquilo ali foi homem que escreveu. Realmente foi homem que escreveu, né? Não foi cavalo que escreveu, foi homem. É, justo. Sim, justo. Mas eles falam assim, isso aí foi homem que escreveu, isso aí vai ser, eu posso escrever um negócio e pôr lá, entendeu? Você vai aceitar. Uma coisa também, acrescentando isso, que até questionamento, é como que a Bíblia virou Bíblia? Teve muitos livros da Bíblia que realmente foram descartados e não estão na nossa Bíblia hoje. Isso. E isso, assim, na cabeça de outras pessoas, tira muito a credibilidade da Bíblia. É. Entendeu? Mas, na verdade, quando você começa a pegar evidências, né, históricas sobre a Bíblia, então você começa a comprovar que ela realmente... ela é um livro confiável, né? Ela é um livro confiável. É um livro confiável. Eu tenho alguns aqui, alguns artigos aqui, algumas publicações científicas. Que acontece aqui, ó? Por exemplo, a Bíblia fala, cara, por exemplo, em Gênesis, o aparecimento de uma cultura pré-diluviana. Antes do dilúvio. Isso. Na Mesopotâmia. Ok? E quem que falava dessa cultura, cara? Só a Bíblia, então, dos livros antigos, só a Bíblia falava dessa cultura, desse povo que viveu lá, que é uma grande e poderosa civilização egípcia. Vamos encurtar o assunto aqui para ficar mais fácil, né? Se eu for entrar muito em assunto, muito em detalhes. Mas o que acontece? Até então, os críticos usavam... Nunca tinha sido tido indícios que eles realmente existiram, né? Então, os críticos usavam esse argumento para falar, a Bíblia fala que teve e não teve nada. Mas, alguns anos atrás, foi descoberto que realmente esse povo viveu nessa região. Então, tem alguns assuntos assim que tem como comprovar que só a Bíblia menciona certo, históricos. Né? E uma coisa interessante é que a Bíblia, além de mencionar esses fatos, ela foi escrita durante 1.600 anos, certo? Em locais completamente diferentes. Então, assim, pensa da seguinte maneira. Nós estamos aqui em Poços de Caldas e uma pessoa lá na Arábia Saudita foi inspirada por Deus para escrever uma coisa que é coerente com o que eu estou escrevendo. Então, é assim que a Bíblia foi escrita e é assim que ela está aqui hoje. E outro detalhe que tem também aqui, por exemplo, você pega Lucas 3, versículo 1 e 2, olha aqui que fala assim, ó. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites. Cara, é muito complicado os nomes. Tranquilo. E vai falando aqui. Exerceu um sumo sacerdote, Anas e Caifás, exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Aí, o que acontece? A Bíblia dá esses nomes aqui, né? Você vê que ela é bem precisa, né? Isso é o cara que escreveu, muito nome na Bíblia. O cara não, né? Deus, que escreveu a Bíblia, que inspirou os homens, ele dá detalhes para você poder confirmar depois. E os arqueólogos hoje sabem que realmente... essas pessoas viveram nessa época. Então, tudo... não tem nada, cara, que contradiz a Bíblia. Tem um cientista que ele fala assim, que a Bíblia, a ciência mal estudada, confronta a Bíblia. Mas quando a ciência ela é bem estudada, a Bíblia não é confrontada. Sim. Bate tudo, cara. É muito interessante. Sim. Então, outro exemplo aqui. Olha, eu vou dar alguns textos aqui, ó. Não vou ler para não ficar muito longo o assunto. Ó, Lucas 1:5 fala de Herodes, o grande rei da Judéia. Lucas 2:2 fala de Publius Sulpícius, não vou falar o nome do restante, mas governador da Síria. É muito complicado o nome deles, cara. Lucas 3:1 fala de Tibério Július, imperador romano. Pôncio Pilatos. quinto governador romano. Aí quando você pega aqui, ó, tô com um dado científico aqui na minha mão, é de que os arqueólogos encontraram, né? Tem o busto do imperador Tibério Julius, né? É, e tem umas inscrições aqui sobre Pilatos também, em rochas aqui, em pedras bem antigas. Então, quer dizer, tudo que a Bíblia fala, é, cara... é condizente com o que a arqueologia comprova. A arqueologia comprova, sim, entendeu? Então, a veracidade histórica da Bíblia, ela é comprovada cientificamente através da arqueologia. Exatamente. Sabe uma coisa que eu vi que foi legal há um tempo? Foi, acho que foi uns dias só. É, em Jerusalém, em Israel, uh-huh, mesmo. Eles mostraram uma plantação de uva grande, cara. Sério. É muito grande. É muito grande. Tem o meu tamanho, assim. Dois metros de o cacho. É grande. É muito grande. 2 metros o cacho. E o que acontece? Na Bíblia fala que a hora que a Terra Prometida tinha cacho de uva. Precisavam de 2 pessoas para carregar. Fala disso. Então, e aí você pensa, nossa, mas por que que até o cacho de uva diminuiu? Porque, interessante. Olha, pra você ver, Gênesis 21:33, o último exemplo que eu vou dar aqui a respeito da veracidade histórica da Bíblia. Olha pra você ver, a Bíblia fala aqui em Gênesis 21:33, diz que Abraão plantou tamargueiras em Berseba. É uma região desértica, tá? É, eu tô aqui com o artigo aqui nas minhas mãos, aqui o artigo científico. A tamargueira é uma das poucas árvores que vive em solo com muito sal e pouca chuva. Aí olha pra você ver, se a Bíblia falasse que Abraão plantou eucaliptos lá, cara, você poderia achar estranho, porque justo. Nunca... Então, aí você vai lá hoje no deserto, lá você vê que tem, a única planta que tem lá é tamargueiras. É, então ela essa. É um livro histórico e comprovado, sem questão de dúvida. E você percebe que o mundo não muda, não tem nada de evolução. Uh-huh. Faz 2000 anos, é pouco tempo pra evolução, mas a planta que era... dessa espécie antes, ainda mantém essa espécie, foi passada de família em família o nome e está aí. Outra coisa interessante também é a questão de Davi Golias, um cara de 3 metros de altura. Uhum. Você acha que era possível existir esse povo? É, eu sei algumas coisas sobre isso, né? Sobre os homens. Acho que é anequins, né? Acho que eram, uhum, gigantes que viveram antigamente. É mencionado lá no... Não sei o livro agora aqui. Mas, e tem um outro nome que era antes do dilúvio, que era os gigantes também, né? Sim, é. Tem esse também, que eu achei aqui. Você sabe o nome deles aí? Eu esqueci. Eu vou achar. Só que não é como talvez as pessoas pensam, um cara muito... É um cara de 3 metros, aproximadamente. Exatamente. Pelo que eu tenho calculado, assim, que eu tenho pesquisado, né? Não calculado, que eu não tenho capacidade de ler. Mas é assim, o que eu tenho pesquisado, a história, assim, é um gigante aproximadamente de 3 metros de altura. Sabe uma coisa que é legal? Você falou desse pessoal antes do dilúvio. Isso, certo? Eu lembrei o nome deles. Lembrou? Aqui. Chama Eteus. Eteus. O povo Eteu. Isso, o povo Eteu. E aí, existem estudos que eles falam que o mundo antes do dilúvio, ele tinha uma certa... Ele era diferente em questão de pressão atmosférica, em questão de características físicas do mundo. Químicas antes também. Antes do dilúvio. Do dilúvio, sim, sim. Isso faz muito sentido, porque, ó, você pega esse pessoal que você falou, os Eteus, eram diferentes da gente, eram mais altos e tal, antes. E aí, você tem um mundo agora que mudou as características físicas e químicas, então faz sentido a gente ser diferente. A maior prova que tem disso... É o seguinte, sabe a libélula, né? Uhum. A libélula. O helicóptero. Isso, é aquele bichinho lá que é a melhor aerodinâmica que tem de voo no mundo, né? Ela vai para um lado, para o outro. É, bom, enfim. É legal. É. A libélula, ela consome muito oxigênio, por causa devido às asas dela, uhum, sabe? E antigamente, tem fósseis dela, ela tinha aproximadamente 70 centímetros a 1 metro. Sabia Sério? Disso? Sério? Você não sabia? Não, tem não sabia. Fósseis dela esparramada no mundo inteiro antes do dilúvio. Uhum. Só que aí você pega depois do dilúvio... As coisas... Depois do dilúvio, como é um animal? O que aconteceu? Ele evoluiu? Não. Houve uma adaptação. O que acontece? Ele era muito grande, consumia muito oxigênio. Tem em pedras de âmbar, sabe o que é âmbar? Não, âmbar, não. Âmbar, sabe aquela bolinha que tem lá no cedro do cara lá do Jurassic Park? que tem um mosquitinho lá dentro, que eles tiraram do DNA. Sei, aquilo é uma seiva de uma planta, é o âmbar. Então sério? Tem. É, mim, nossa, aquilo lá pra mim era silicone, né? Isso, ele... acrílico. Não, é uma. Não. É uma seiva, é o está âmbar. Está com a gente aqui agora, nesse momento, que apareceu aqui, o Márcio. E aí, galera? Beleza? Ele só... substituiu Israel aí por uma substituição de campo. Só concluindo um raciocínio. Então, esse âmbar foi pegado nesse âmbar. Algumas bolhas de ar que estava formado lá dentro. E se sabe hoje, cientificamente, tudo que eu estou falando aqui é com base de artigos publicados cientificamente, que existia 50% mais de oxigênio antes do dilúvio. Por isso que tudo era maior. Se você pega... Isso é legal, isso é muito legal. É, só que não era assim, se for, não era tudo não, tudo maior, sabe? Né? É assim... Tem que separar que esses gigantes realmente eles eram diferentes, mas não que todas as pessoas eram, entendeu? Eram, sim. As pessoas viviam mais. Aí se você falar que as pessoas viviam mais, você pega assim, antes do dilúvio, as pessoas viviam 900 anos, 800 anos. Após o dilúvio, só que aí entra vários fatores, entendeu? Após o dilúvio, cara, tem uma taxa assim, diminui. Você pegar o gráfico assim... O índice de... Não mortalidade. É nem, índice, nem índice mortalidade. A taxa de que as pessoas viviam cai drasticamente. Isso aí você pode pegar o índice. Isso é muito legal. Porque ó, existe uma... Só justificando as pessoas e as coisas, algumas coisas diminuírem de tamanho. Sim. Se você pega um mosquito, ele tem uma noção de tempo igual a nossa, basicamente. Ou seja, a gente pode fazer uma proporção, certo? Mas ele é menor, então tudo para ele passa mais rápido. Tanto é que a velocidade que ele se locomove em relação a gente é muito mais rápido. Tipo, cara, é muito difícil você pegar um mosquito na mão. E ele consome muito oxigênio, entendeu? Então, o que é a lógica? Quanto menor for o ser, né, menos oxigênio ele vai consumir. Então, se antes tinha mais, faz sentido que as coisas sejam faz maiores. Faz sentido as coisas serem melhores. E um dos detalhes, assim, um dos detalhes que ocorreu também... Para que. Aí nós vemos até a perfeição de Deus no que eu vou falar aqui agora. Da taxa de. Da pessoa não viver tanto igual antes do dilúvio, tem a ver com o DNA humano, cara. Se for parar para pegar, o que acontece? Por que, que as pessoas no começo viviam mais? Isso é comprovado. A genética, cara, ela era pura ali. A genética, ela era pura. Então o que acontece? Os filhos de Adão e Eva podiam se reproduzir entre eles? Podiam, porque não tinha má formação. Hoje você pode casar com seu primo, com a dá sua ruim. Prima. Dá ruim, porque a genética, cara, a genética, ela ali, a parte ruim da genética, por ser tão próximo assim, elas vão se cruzar e vai acontecer má formação. Sim. Entendeu? Então, faz após sentido. O dilúvio, quem que tava na arca lá, após o dilúvio? Era a família de Noé. Exatamente. Então ali, cara, o DNA, o gene já tava assim, muito ruim. Entendeu? A parte corrompido. Ruim, a parte ruim do gene se cruzaram entre eles. Então isso também é um fator que acontece para as pessoas viverem menos na época após o dilúvio e hoje cada vez menos, porque você vai se encontrando, entendeu? E cada, olha para você ver que coisa interessante. Sabia que, por exemplo, você herda sem... Nossa, cara, defeitos. Tava... Sem defeitos genéticos de geração pós-geração, entendeu? Sério? Então, cada dia tá comprovado. Cada vez é pior. Então, que a tendência... Pesado. Hoje o povo começou a viver mais porque a ciência tem evoluído, medicamentos, bastante, tudo. Sim. Mas, assim, é algo meio complexo, mas se você parar pra pegar, a ciência tem como explicar por que, que a idade diminuiu pós-dilúvio, tudo. Nós fugimos um pouquinho do assunto aí, mas é legal porque... Você vê que a Bíblia, cara, ela é verdadeira. E você falou de dilúvio? Só um outro detalhe aqui que comprova a respeito da Bíblia. Ó, existe hoje, cara, fósseis encontrados de baleia nos desertos, cara. Nos maiores desertos sério? Do mundo, você encontra fósseis de baleia. Então é um vestígio que realmente a Terra foi inundada. Hoje os cientistas, eles nem entram mais nessa discussão, porque já sabe... Que as camadas de fósseis que tem, elas são espalhadas igualmente pelo mundo. Sim. Entendeu? E fósseis só acontece quando tem grandes catástrofes. E eles vêm numa sequência esparramada no mundo inteiro. Nos Alpes suíços também tem fósseis de animais que viveram no oceano. Entendeu? Então comprova que realmente houve um grande dilúvio. É mais algo que pode falar que a Bíblia realmente é verdadeira. Agora, um ponto interessante acrescentando nessa questão de localização e característica física da Terra... as montanhas antes do dilúvio eram menores. Era menores, é, isso. É verdade. Aí você fala, nossa, mas como que ia encher de água tudo? É que as montanhas eram menores. É. Se você pensar, como que os animais encontraram tão fácil a arca? Por exemplo, se fosse hoje, aqui em Poços, Minas Gerais, só tem montanha. Como que uma cobra ia chegar, né, numa velocidade tão rápida igual tipo um macaco, por exemplo? Porque a superfície da Terra era menos inclinada, era menos... menos sofrida, menos íngreme. É, isso aí é verdade. E, então, e aí justifica também encontrar fósseis em lugares que não tem nenhum, é, existem, né, fósseis. Imagina você encontrar fósseis de uma baleia num deserto. Então, é algo que realmente comprova que houve o dilúvio, que até então era muito discutido e hoje em dia não é mais discutido mais, que todos sabem que realmente teve. E só uma coisa também que... uma vez eu vi na televisão, cara, vi no Discovery. Cara, isso eu fiquei... depois eu fui pesquisar a respeito do... quando o Moisés abriu... Deus abriu o Mar Vermelho. Tipo assim... Isso ao ver da ciência hoje é uma das coisas mais impossíveis de se acontecer. Sim, sim. Legal. Entendeu? Uhum. E tipo assim, aí juntou um tanto de cientista, igual eu antes de eu chegar, ouvi o Paulinho falando a respeito que... dos criacionistas, isso, né? Isso. Cara... E eles ficavam brigando, não, é impossível. Aí um grupo de cientistas que eram cristãos, que são cristãos, né? Eles fizeram várias contas, cara. Mas, nossa, milhões de contas. Aí eles conseguiram achar uma equação que dava, entendeu? Sim. Tipo assim, que a velocidade do vento a tal distância, com o mar a tal nível, que naquela época o nível era diferente. Era mais baixo. Em tal época, de tal dia, o mar ia abrir. Daria certo. Daria certo, entendeu? Então eles comprovaram, falaram, não... é possível abrir o Mar Vermelho, entendeu? Sim, é. Então ali ficou comprovado que Deus abriu o Mar Vermelho. E até a questão da profundidade do mar, se você analisar o ponto que eles atravessaram, você vê que tem o que lá? Pedaços de... carroça? Como é que é o nome da... vigas, né? Vigas, não sei. É isso aí, mandou bem. Tem pedaços. Eu não sabia. E tem, tipo assim, tem marca que a gente passou lá, cara. Tem um... tem capacete. Foi encontrado, espada. É. Capacete, espada... né? Não, mas tem uma coisa interessante também. Diga. Que ele abriu o Mar Vermelho pro povo passar, mas também fechou o Mar Vermelho pro povo, outro povo que tava seguindo eles não passar. Não passarem. É uma coisa doida, né? Então, isso é legal. Tem um poder divino aí e não é, ah, foi uma coincidência de tal vento, de... foi Deus que abriu. Não, mas se foi, imagina que da hora, tipo, Deus ter pensado, vai acontecer isso. Vai acontecer, então já vou deixar tudo no esquema. No minuto tal, do segundo tal, vai abrir um Mar Vermelho. Meu Deus. É legal. Tem, e um documentário no Discovery que o Márcio tá falando também, tem uma parte que mostra a deformação que fez na areia. É. Que fez tipo uma montanha, assim, velho. É. Por causa da... na hora que a água desceu, assim, foi muito, muito impacto, fez a deformação perfeita pra galera passar lá. Legal, legal demais. Discovery Canyon, acessa lá, depois vocês procuram. Muito legal o documentário. Channel. Aula de inglês aqui, galera. Ele tanto abriu, fez a água se separar, como fez a terra subir também ali no nível. Exatamente. É. Nossa, legal demais. Eu hoje, assim, através das pesquisas, né, assim que eu tenho estudado há algum tempo aí a respeito disso, até porque eu já fui confrontado, igual eu falei no início, eu tô aqui com algumas publicações científicas que mostra, por exemplo, cara, olha para você ver, o livro de Jó foi escrito aproximadamente 4 mil anos atrás. E nós aqui que estamos nessa sala, o Márcio, o Thiago, o Israel, o Denis, sabe que a ciência, cara, ela vem evoluindo pouco de alguns anos atrás, né? Não é tão antigo assim que a ciência se multiplicou e tal. E hoje, os recursos que tem, né, até através de telescópios e tudo, os microscópios também. A pesquisa tem fica mais fácil. Isso, a pesquisa fica mais objetiva e mais precisa também, sim, né? Sim. Olha para você ver aqui o que fala, cara. Olha que interessante. Jó, capítulo 26, versículo 7, a parte A. Márcio, dá uma lida para nós, por favor. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Isso, beleza. Então, o que acontece? Ó, 4 mil anos atrás, cara, alguém poderia... O homem já tinha ido à Lua? Não. Tinha mandado sonda, tinha mandado satélite lá e tudo? Não, não tinha, cara. Nenhuma. Como que Jó, há 4 mil anos atrás, sabia que a Terra é sustentada por alguma coisa hoje? Não. Ela tá, cara, suspensa no vazio. E olha para você ver na área da cosmologia e astrofísica, fala o quê? É descoberto que no nosso norte sideral, olha para você ver que interessante, além da Terra estar suspensa no vazio, o norte sideral nosso aqui, existe um vazio, cara. Sério? Existe um vazio, cara. Ó, que tem as publicações aqui. Muralhas de galáxias e espaço vazio no norte sideral, tá? Tem o nome do cara aqui, mano, mas eu não vou saber falar o nome dele. Tranquilo. Mas tem aqui as dimensões, aproximadamente de 1 bilhão de quilômetros anos-luz, cara. O vazio? O vazio. Pra você ter noção, ó, um anos-luz é medido assim por causa da dimensão do espaço, sim, né? Então, tipo assim, um segundo na velocidade da luz, você daria 6,5 voltas ao redor da Terra. E aqui tá falando que esse vazio tem 1 bilhão de anos-luz viajando na velocidade... já falei, velocidade da luz, cara, entendeu? Se um segundo você dá 6 voltas ao redor do planeta Terra, imagina, olha a imensidão, cara, que é. Quantos planetas e existe, Terra tem? E olha só, e pela teoria do Big Bang, cara, não era pra ter o vazio. Até os cientistas, eles confrontam isso. Porque se houve uma explosão, era pra ter esparramado mais ou menos por igual. A explosão que tem é que tá espalhando até hoje. Tipo assim, tá crescendo. Só que existe, cara, esse vazio tá lá, entendeu? Tá lá e ninguém sabe explicar por que, que tem esse vazio. Então, tem vazio. É um negócio muito fantástico, cara, porque... Às vezes você para pensar e, assim, eu até chego a entender um pouco a teoria de, não teoria, né, mas o ser humano querer procurar algo novo e querer explicar, cara. Mas conforme você vai amadurecendo, você vai vendo que muitas coisas você não consegue desvendar Deus nunca. Então, viva normal, viva simples e viva assim. O que eu queria falar não é nada disso. É o que eu vou falar agora. Diga. Você imagina, de verdade mesmo, é tudo num eixo tão perfeito, cara. Porque se a Terra, ela se aproxima do Sol 10 centímetros, morre já todo mundo queimado. Se ela se afasta alguns centímetros, todo mundo morre congelado. Então, existe um eixo de perfeição, pelo cuidado da mão de Deus, cara, que não permite que nem... O mar se avança. Tem até um versículo que eu não devia ter pensado antes de falar, mas não falei. Que os mares têm uma linha demarcada. E Deus falou assim, ó, mar, você vai ficar daqui pra cá. E a terra vai ficar daqui pra cá. E o povo vai se procriar. E vai acontecer a minha vontade aqui na terra. Então, é um negócio fantástico. Se você é uma pessoa curiosa, vale a pena pesquisar. Ver coisas da Bíblia que aconteceu. É. Tem muitos fatos famosos da Bíblia. Isso que o Israel, até... Desculpa te cortar aqui. Claro, mas isso que o Israel falou, só pra mim não perder o raciocínio aqui. Eu gosto muito dessa área de cosmologia, de planeta, das galáxias, entendeu? Você vai ser astronauta. Olha pra você ver. Não vou ser, não. Mas olha pra você ver. Hoje já sabe, cara... Primeiro, deixa eu falar o que o Israel falou. A nossa galáxia, cara. A nossa galáxia, a Via Láctea. Se você pegar aonde poderia ser colocado um planeta para ter vida, se você escolhesse dentro do que tem pesquisado através do telescópio Hubble e outros Hubble que tá tem, Hubble acho que é um dos mais modernos que tem atualmente. Foi mais longe até hoje. Tem outros também, tem mais dois aí que eu não lembro o nome aqui, sabia, mas não marquei. Pelo que tem pesquisado, essa é a única área, cara, que poderia ter um planeta. Nós não estamos nem no centro da galáxia, que é uma área de muito grande explosão e bastante radiação cósmica. Mas estamos ali, cara, mais no, na borda ali, entre dois braços que tem ali. E a nossa galáxia, ela não é espiral, ela é plana. Ela é plana. Então, o que acontece? Os outros, como estamos na borda ali, as radiação para nos outros planetas, entendeu? Legal. Fica ali. Então, tipo assim, você vê que é algo que foi escolhido, cara, a dedo. Deus catou a Terra ali e falou, é aqui, nesse lugar que vai ficar. Nesse porque nos outros lugares não tem. Pegou com a pinça ali, ó. Cara, interessante. E outra coisa que também, aí nós paramos pra ver a grandeza de Deus. Cara, hoje já se sabe que existe 3 vezes mais planetas e estrelas no céu do que se você pegar todos os grãos de areia na Terra. Cara. Aí agora, olha pra você ver a imensidão, cara, que é tudo isso, entendeu? Existem trilhões de galáxias. Cada galáxia tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Cara, é um negócio gigantesco. E aí a Bíblia pega, cara, e fala que Deus mede tudo a palmo, cara, tudo isso. Olha a imensidão que é isso aí, entendeu? Agora pensa uma coisa. A gente fala, a volta de Jesus tá próxima, né? Vem aqui na minha cabeça agora. Não sei se tá certo, mas eu vou falar besteira. Mas o que, que Deus prometeu pra Abraão? Deria descendência mais do que as estrelas do céu. É isso mesmo? Vixe, será que Jesus tá voltando mesmo? Porque, ó, se você fizer a conta de população do planeta que passou até hoje, se eu não me engano, não chega aos 20 bilhões de pessoas. Não, acho que estamos em 7 bilhões, né? 8 não, então, bilhões. Mas isso é atualmente, né? Se atualmente. Você somar quem morreu e tal. É, antes do dilúvio tem um cálculo aí que eles fazem de acordo com a taxa de crescimento que tem hoje, teria aproximadamente de 700 milhões a 2 bilhões de habitantes no planeta na época do dilúvio. Se rachar no meio, vai dar aproximadamente 1 bilhão de pessoas que viveram antes do dilúvio, né? Exatamente. Aí somando com a de agora, acho que é 7 bilhões ou mais um pouquinho. E assim, né? Então a gente tem pouca gente ainda, se comparado a estrelas e grão de areia. Enfim, né? O Rael tinha falado a questão de Deus ter delimitado as águas e as terras. Ah, que legal. E aí ele separou aqui pra gente o versículo. Fica lá em Provérbios 8, 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando eu traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, quando ele fixava o mar ao seu termo para que as águas não traspassassem o seu mando, quando eu traçava os fundamentos da terra. Então eu estava ao seu lado como arquiteto e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Cara, fantástico, hein? Muito legal. Nossa, muito legal, cara. Né? Fantástico, porque Deus, ele fez tudo pra gente, cara. Tudo assim, pra que houvesse a vida e houvesse, ele formou cada um pra sua adoração. Tem muita gente que não faz isso. E ele fala, ai daqueles que não faz, porque as pedras vão me louvar. Se você não louvar, deixa que as pedras me louvem, né? E você vê que tudo louva a Deus e tudo foi feito pra gente, cara. Você pode escolher, já parou pra pensar que você pode escolher o que você quer comer, cara? Eu não gosto de laranja, mas tem banana. Exatamente. Ah, não gosto de banana e de laranja. Tem melancia, tem variedades, cara. Você pode escolher o que você vai comer. Você pode comer salgado, vai num deserto de sal. Se você quiser um McDonald's, tem na rua assim. o Márcio estava comentando aqui, ele até vai falar aí, sobre um outro dado científico que tem aí. Tá no livro de... Tá escrito lá em Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Isso aí. Olha só para você ver que interessante, né? Isso aqui. A geociências... A esferi... Nossa, cara, isso aqui é muito complicado de falar. Esfericidade, sei lá, do planeta Terra passou a ser comprovada e aceita como um fato após 1.400 anos, tá? Sim. Comprovada e fotografada entre a década de 1950 e 1960. Então, foi atualmente que as pessoas viram que a Terra geralmente é uma esfera. Mas tem gente que ainda acha que a Terra é quadrada. A Terra é plana. É, não sei nada. Fala lá, que a Bíblia fala, né? Pregai sobre os quatro cantos da Terra. Tá querendo dizer ali sobre os os pontos polos. Cardeais, né? Uhum. Norte, sul, leste, oeste. Não em questão de ser quadrada. E Isaías fala em capítulo 40, 22, que Deus assenta sobre a redondeza da Terra. É redonda, pra você gente. Ver que a redondeza. É não isso sobre aí, a planície. Gente, se você acredita que a Terra é quadrada, não, vem você cá conversar que a gente vai te dar uns tapas na cara, depois a gente vai te explicar. Vou comprar um foguete e vou tirar essa dúvida. Exatamente, eu empresto meu avião. Tem muitos dados científicos, cara. Deixa eu falar outro aqui, rapidão. Na área da biologia, ó. Gênesis 3:20 fala que e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos, tá? Genética, sei lá, não vou falar aqui que é uns homens complicados de ciência aqui, mas o que acontece? Através do estudo do DNA, que nós falamos há um pouco aí, a parte de... deixa eu ver aqui, que tá marcado aqui, cara. Fica à vontade, Paulinho. LuxColor, a tinta mesmo. LuxColor, a tinta que não te abandona. Ah, não, peraí. Você oh, vai, beleza. Vou cortar, vou colocar isso. Peraí, só um pouquinho aqui. Não é tinta, não. É Rexona que não te abandona. Eu troquei o slogan aqui. Passar tinta no subaco não vai ficar bom, não. Vamos lá, ó. Seguinte, que eu tava falando aí. Então, o DNA humano, cara, a doutora Rebeca fez um estudo com o DNA mitocondrial. É meio complicado, por isso que tem que ser anotado aqui, senão eu não ia lembrar. Que fala, cara, quer dizer, esse DNA mitocondrial, ele vem somente da parte feminina, ok? E pegou a amostra, cara, de mais de 150 pessoas espalhadas pelo mundo e concluiu que todos os seres humanos vêm de uma única mulher. Então, por exemplo, a Bíblia já é mais um fato comprovado cientificamente, né? Então, todos nós, esse DNA mitocondrial, ele só passa da parte da mulher. E todos os seres humanos da Terra têm esse código genético de uma única mulher. Entendeu? Aí o nome do estudo ficou Eva Mitocondrial, porque todos veio dela, cara. É muito interessante. Nossa, aí, pra quem acredita que veio do macaco, entendeu? Não veio. Veio da mulher, não. Não veio porque tá lá, né, cara? O DNA tá lá marcando, entendeu? O DNA é trilhões de informações. Cara, é muito complexo. Esse negócio que o Paulinho falou de ser do DNA, cara, esse dia pra trás eu tava falando com um rapaz, ele é cristão também. A gente tava falando sobre isso, da teoria de Darwin, não sei o quê. Aí ele me falou uma coisa, cara, que fez assim na minha cabeça. Ele falou assim, ó, quando alguém vem te falar que você veio do macaco, que não foi Deus que te criou, você vira pra ele e fala assim, por que que ainda existe macaco? É, a gente tava falando sobre isso. Por que existe? Que o macaco ainda não virou gente, entendeu? Exatamente. Até a versão de eletrônico você quebra quando é antiga, né? Por que existir? É inútil. Quer falar isso? Não, é simplesmente pelo caso de ser convincente. O que é mais convincente? É mais cômodo. A Bíblia ou a teoria de Darwin? É um negócio que você para e pensa... Né? Não porque a gente está aqui, a gente é evangélico, a gente gosta, ama a Bíblia, como nosso GPS, como nosso guia, né? Não por causa disso, mas pela simples consciência, né? Pelo simples fato de ser racional, você consegue entender que a gente não foi do macaco, né? A gente não é do macaco. Outro detalhe aqui. Quando a Bíblia fala assim, olha pra você ver, isso aqui comprova demais, cara. A Bíblia fala que Deus fez o homem do pó da terra. Exatamente. Correto? Então o que acontece? O pó significa a menor partícula da parte da Terra, né? Átomos do solo. E aí se você pegar para analisar isso, 60 tipos de elemento químico do corpo encontra-se na Terra. E somente no planeta Terra, cara. Se você for pegar os planetas que estão ao redor, a Lua, assim, você não encontra... Não tem componente. Não tem componente. Então... Tá do pó da terra, cara. Tem tudo que tem no corpo humano, tem lá no pó da terra. Exatamente. Entendeu? É legal. Não, tudo basicamente é pó. É. A gente tá falando, tipo, o microfone, ele veio da onde? Da terra. É. Uma hora ele era a terra. Isso, era a terra. O mineral foi transformado, é verdade. E aí, é uma das coisas que eu me apoio, sinceramente, essa questão, que tudo veio da terra, não tem nada que veio da terra. Eu também acredito. Há 200 anos atrás, tudo era terra. Não tinha nada, né? Fechou. Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Tudo bom? Alguém quer deixar um desafio pra quem tá em casa? Cara, tá ouvindo? Eu vou deixar... Não vou nem questão de deixar... Bom, vou deixar um desafio, sim. Diga aí. Quando você tiver alguma dúvida, não acredite, cara, naquilo que as pessoas falam. Hoje, alguns cientistas, os que têm prêmio Nobel e tal, assim... Nobel, né? Eu não sei como se fala. Assim. É Nobel ou Nobel? Nobel. Eles falam que o quê? Que a maioria dos cientistas, eles pegam uma teoria antiga e vêm, não querem pesquisar, entendeu? Os caras formou agora e fica seguindo ali aquele padrão. Aí, ó, só um detalhe aqui. Como que nós sabemos, cara, que é o que eu ia falar no final, que o Deus, várias religiões, né, eles afirmam o quê? Que o meu Deus criou. Ou você pega várias religiões esparramadas pelo mundo e fala, não, foi o meu Deus que criou. Que fez tudo. Mas beleza, e aí? Como que fica? Foi o Deus deles que criou ou foi o Deus bíblico que criou? Aí temos como provar? Bom, temos como provar que o Deus bíblico é o que mais bate, cara, com as descrições e as formações através dos artigos científicos que leu aqui. E olha para você ver que interessante. O nosso Deus, olha só que legal, ele se apresenta pra gente, biblicamente, como um Deus três em um, certo? Em um, sim. Deus Pai, é, sim. Trino. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo que está no nosso meio. Aí agora você pega aqui as partes das matérias, cara. Quer ver? Deixa eu ver aqui que eu escrevi aqui. Ó. O Deus bíblico se apresenta em um Deus em três para nós. Ó. A lei da natureza, na lei da natureza encontramos esses padrões três em um. E ele deixou algumas de suas características. Olha pra você ver que interessante. Legal. É, eu escrevi isso pra mim não esquecer. Ó, o tempo. Você pega o tempo. O tempo tem passado, presente, futuro. Não tem como sair disso. Beleza. O espaço. Você que é um engenheiro. XYZ. É, mas tem altura, altura, largura e comprimento. Comprimento, profundidade. Você pega a base da matéria, o átomo. Tem os prótons, os nêutrons e os elétrons. Você pega o estado da matéria. Tem o sólido, o líquido e o gasoso. Quem estuda música, você pega harmonia, melodia e ritmo. Não tem a ver com isso, cara? Música é uma das coisas que eu acho mais fera da ciência. A questão do som e de frequência. Então, aí você pega assim. Olha pra você ver. O nosso Deus se apresenta pra gente 3 e 1. E na maioria das matérias, cara, que existe da natureza, tem o padrão 3 em 1. As coisas básicas, né? Ali tem o 3 em 1. Nossa, muito legal. É isso aí que eu queria deixar pra vocês. Então, beleza. Pesquisem, sejam curiosos, porque uma pessoa... Eu acho que a curiosidade é uma gasolina. É um combustível, a curiosidade. O pesquisar, a vontade de não crescer, mas de saber mais coisas, ela é uma gasolina. Então, assim... Começa a se perguntar algumas coisas sobre existência de Deus, enfim, de qualquer coisa. É, e a verdade, ela te liberta. Não é, é porque a verdade, é porque as pessoas pensam que é só bíblico, né? A verdade vai te libertar. Mas em todas as áreas, cara, se você estudar sobre, sei lá, financeiro, né? Ninguém te passa para trás. Se é um matemático, você se aprofundou em matemática, ninguém vai te passar para trás. E em todas as áreas, se você se aprofundar, a própria verdade vai te libertar. Exatamente. E você vai ser liberto, né, da ignorância, né? Só pra concluir tudo que a gente falou aqui, cara. Sempre pesquisa, cara. E tipo assim, pintou uma dúvida, você pesquisou, cara. Sempre checa a fonte que você tá pesquisando, que isso você é importante, tá vendo. Também. Isso é muito importante. Muito importante. Senão você acaba aprendendo errado. É, nunca pegue uma informação terceirizada e pegue aquilo como verdade, né? Vai atrás, verdade. Corre atrás, que a verdade vai te libertar. Ainda mais quando se trata de ciências... E tal. Sim, e religião, isso. Né? No caso, né? É isso aí, cara. Deus fez a gente, Deus nos criou, né? É, esse negócio de evolução aí é bobeirada. Não existe. Concluindo. Entendeu? Ó, ser humano gera ser humano. Ser humano. Ele não evolui. Existem adaptações, o ser humano maior, a cor da pele. Mas não existe um ser humano que vira um. A espécie ali algo. Se mantém, né? Eu não sei a definição. É isso. A espécie se adapta, né? É. Quando acontece a extinção, é que ele tentou o limite de adaptações e não conseguiu, aí ele entra em extinção. Peixe gera peixe, é anfíbio, é mamífero gera macaco mamífero. Gera macaco, é, seres humanos como. Geram seres humanos. Isso. Existe adaptações, não evoluções. Exato. Muito okay. Bom, Paulinho, muito bom. Fechou, galera? Se você quiser mandar uma mensagem com uma sugestão, fique à vontade e mande para o podcrer@gmail.com. Se quiser mandar uma mensagem no Instagram ou no Facebook, @jnjardins. E você está convidado, se você quiser conversar, se você quiser trocar uma ideia, não perde tempo. E trazer um pouco tempo do seu conhecimento, né? Exatamente, a gente precisa. Beleza? Então, um grande abraço. E até o próximo podcast. Valeu, galera. É nóis. Tchau. Valeu, galera. Falou.